públicas do Estado, convidou as lideranças do movimento para uma reunião amanhã pela manhã. O objetivo, segundo o governo, é garantir que as futuras manifestações ocorram de forma pacífica. No intervalo de 8 dias, a maior cidade do país se tornou palco de confrontos entre a polícia e manifestantes, que protestam contra o reajuste das tarifas do transporte público. Foram 4 protestos. Na terça-feira, a manifestação, que começou pacífica, terminou em pancadaria e vandalismo. Uma São Paulo irreconhecível. Eu não fiz nada. Ai, meu braço. Fogo nas ruas. Tiros, bombas de gama. Vandalismo. Confronto e pancadaria. 17 de junho, ontem, um dia que vai ficar marcado na história de São Paulo, na história do Brasil. Milhares de pessoas foram às ruas em 12 capitais e outras em dezenas de cidades. Estou mais uma vez em cena para te mostrar que muita fé e muita força você pode conquistar. Que o seu sonho não é apenas um detalhe nessa vida, pois existem obstáculos no caminho, então viva! Porque é maior que a tristeza de não haver vencido, é a vergonha de não ter luta, ficar arrependido. Meu irmão, se você tem medo, agora muda, porque o medo é o modo de fazer censura. O primeiro passo da vitória pra você é ter primeiramente o desejo de vencer, pois há vitórias que te exaltam, outras que te alegram, derrotas que te matam e outras que despertam. Por isso que o Brasil tem muita história de conquista sobre as manifestações de um povo que se unia. Então prepara, porque o Brasil te tanque e acordou. Então, guerreiro, levanta sua espada e grita: ho! O povo brasileiro é igual 300 espartanos. Soldado grita: ho! Soldado grita: ho! O povo brasileiro é igual 300 espartanos. Soldado grita: ho! Soldado grita ô, o povo brasileiro é igual 300 espartanos. Soldado grita ô, soldado grita ô, o povo brasileiro é igual 300 espartanos. Soldado grita ô, soldado grita ô. A justiça é a vingança do homem e sociedade, capaz de tantas coisas, até mesmo atrocidade. Porém, quando percebo que eu vou perder o controle da situação, penso antes de agir pela razão. Vamos lá, pode crer que dá certo. Lamento das pessoas que não levaram minha vida a sério. Mas enfim, estou firmeza na rocha, fazendo minha vida brilhar, passando barreira que possa parar. Pode pá que o sistema não pode te segurar, e pra lutar pelo direito a maneira é protestar. Então, força e união, fé em Deus que ele é justo pra mudar essa nação. Você pode esconder coisas atrás de um sorriso, mas nunca de um olhar cansado ou tempo esquecido. Mas se tiver caído, o plano 10 vai te levantar. A música é um incentivo pra te dar forças pra lutar. O povo brasileiro é igual 300 espartanos. Soldado grita ô, soldado grita ô. O povo brasileiro é igual 300 espartanos. Soldado grita ô, soldado grita ô. O povo brasileiro é igual 300 espartanos. Soldado grita ô, soldado grita ô. O povo brasileiro é igual 300 espartanos. Soldado grita ô, soldado grita ô. O povo brasileiro é igual 300 espartanos. Soldado grita ô, soldado. Soldado grita ô, o povo brasileiro é igual 300 espartanos. Soldado grita ô, soldado grita ô, o povo brasileiro é igual 300 espartanos. Soldado grita ô, soldado grita ô.